Ao pé da letra, estamos aqui com o Bido Porfírio, de Curitiba. Vamos falar um pouquinho do trabalho do Paraná. Nós somos aqui de Santa Catarina, mas a gente sente aqui, o grupo aqui, Bido, aqui no Sul, que há uma certa dificuldade de colocar o nosso trabalho para o Brasil todo, né? Você não sente isso também? Sim. Sente uma certa... É difícil mesmo. Tu acha que o Sul é um grupo fora do eixo, né? Eu acho que assim, da grande mídia, nossa, teria que se unir aí de uma maneira mais ou menos como nós estamos fazendo nesse momento, assim, né? Se, no, no, nos unimos mais para expandir melhor esse trabalho, né? Para ter uma voz mais Um espaço, significativa né? assim no contexto, é um espaço maior no contexto nacional aí, né? Entendo. E você já teve oportunidade de apresentar seu trabalho fora do estado? Sim, o meu trabalho solo, interior de São Paulo, até mesmo de Santa Catarina, daí agora com a banda que eu tive nos anos 80, até metade dos anos 90, e a gente teve oportunidade, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo mesmo, nos programas da época, né? Na época tinha o programa da Xuxa mesmo, teve o Faustão na época, tinha o programa na Band ainda, e a Mara Maravilha, que tinha, a Angélica estava começando, Sérgio Mas era um pouquinho Malandro mais chegou fácil, né, entrar também. nesse grupo, né, naquela época, né? É que a gente tinha uma gravadora na época, né? Então a gente tinha a Copacabana, aquela gravadora que lançou o nosso disco, então ele já tinha todo o esquema na mão, né? Então eles que chamavam a gente. Porque um trabalho meio que independente assim, fica mais difícil mesmo, né? Compensação para montar um show interessante também ficou mais fácil, né? Ah, porque a gente tem a liberdade, né, de fazer o que a gente quer, da maneira que gosta, né? A gente tem uma liberdade total, não tem nenhuma restrição daí, né? Mas o que vai mandar é o bom senso mesmo, E né? qual é o teu foco, o teu olhar em cima da produção paranaense? Como é que tu vê isso aí? É bastante eclética? O pessoal um pouquinho se desloca só para um tipo de trabalho? Ele é eclético, sabe? Aqui tem tá um burburinho, tá todo mundo produzindo, bastante gente fazendo muitas coisas. E é eclético, você encontra de tudo aqui, o rock, o reggae, esse sertanejo, o chorinho, o MPB. Ele é um leque grande de opções assim, né? É lógico que tem um foco assim, um foco muito voltado no rock inglesa, assim, mais para esse lado, assim, né? Tem um foco forte que sempre puxa para esse lado, mas no geral, assim, tem todos os estilos, assim. O pessoal tá fazendo e E o acontecendo. que que tu me diz aqui? Você citou aqui Julia Malman. Quem é essa menina? Uma menina bem nova, que tá fazendo um trabalho bem bacana aí. Ela compõe, toca, né? Canta, compõe alguma coisa em inglês também. E ela tá fazendo um trabalho muito bacana aqui, tá lutando, batalhando, tá conquistando um espaço E legal também. paranoica é o quê? A Paranoica é uma banda também de pop rock, assim. Tem meu amigo César Matos, que é guitarrista lá, também tá fazendo um trabalho bacana. Eles compõem também em português, inglês, também tá fazendo um E trabalho bem legal. blindagem é tradicional aí no Paraná, né? O Blindagem é tradicional, é uma das principais bandas aqui de Curitiba, se não a principal, o segmento rock, acho que é a principal banda, assim. Já tem uma abertura de longa data já, né? Já tem uma história muito bonita aqui em Curitiba, levou o nome do Paraná para todo o Brasil. Ela é bem significativa, assim. Beleza, então vamos dar uma escutada então? Vamos lá. Vamos Julia lá. Malman, Paranoica e Blindagem, ao pé da letra, volta daqui a pouco. Ao pé da letra, ouvimos Blindagem, Paranoica e em primeiro Julia Malman. Pessoal do Paraná com força total, eu acho que Curitiba é um centro, né? Um centro intelectual, né, minha vida? Muita gente está mostrando trabalho, né? Muitos compositores. Tu tem um contato direto assim com a maioria, né? Eu, na realidade, como te falei, eu citei assim os artistas, as pessoas que a gente está sempre mais em contato, né? Tipo, trocando figurinhas, assim, né? Então, mas tem muita gente que eu não tenho contato e que está desenvolvendo um trabalho bacana, um trabalho. Ah, eu tenho também aqui, que eu esqueci Lembrou que agora? eu iria citar, que é Ah, Adri Adri Dalo tá Dallo. aqui em Santa Catarina, né? Adri Dallo. Isso, mas ela também está fazendo um trabalho muito bacana. Eu conheci ela aqui em Curitiba, até tive a oportunidade de tocar uma vez um show com ela. E fazer, tocar guitarra no show que ela fez, né? Também, Mas tem muitos outros artistas, até recomendaria que esses outros, quem está fazendo um trabalho e tem interesse, entrar em contato com você. Ah, com aí, certeza, né? Que procurar pessoal do Sul aqui, você. Aqui nós estamos com as portas abertas, porque é o espaço justamente para isso, né? Isso, então quem estiver ouvindo a nossa entrevista aí, que tenha contato comigo ou não, de qualquer maneira, que procure falar com você diretamente, até mesmo que você também está... Eu peço até que tu seja um porta-voz disso aí, do pessoal do Paraná, para a gente também mostrar que a intenção do serviço aqui é esse, né? Mostrar novos e firmar consagrados compositores, que é o caso do meu amigo aí, que está também fazendo um trabalho novo, né? Porque toda vez que a gente faz um trabalho novo, é como a gente começasse de novo, né? Justamente, é. A gente tem a mesma expectativa, né? Um filho novo, a gente espera que o público aceite o nosso novo olhar sobre a música. E esse CD justamente tem tudo essa expectativa, Bido? Ele foi concebido de uma maneira assim, eu procurei ser o mais sincero possível, né, na escolha do repertório. E como eu já comentei, eu gravei acho que 24 músicas, mais ou menos, e fiquei acho que uns 2 meses, eu passei com uma média de umas 80, 90 pessoas, assim, das mais diferentes gostos musicais, classes sociais e de idade, uhum, né? E fiz uma votação para escolher 12 músicas para incluir aí. Interessante. Então, tive esse cuidado aí. E foi mais ou menos uma amostra de quantas pessoas, mais ou menos, que votaram? Ah, umas 80 pessoas, legal. Mais ou menos. O público qualitativo ou esporádico, assim? Não, eu fiz assim, eu peguei tipo assim, as vizinhas aqui de 17, 16 anos, 15 anos, tá, deixei o CD que é pra elas ouvirem. Ó, escolha aí 12 músicas. Daí peguei um jornalista, ó, escolha 12 músicas. Peguei um cara de rádio, escolha 12 músicas. Peguei uma senhora dona de casa, escolha 12 músicas, peguei lá um pagou lá. Fiz assim, as mais diversas tendências, né? Para eu chegar num denominador comum. Interessante. Aí, né? Eu sempre tive um anseio de fazer um trabalho assim, não muito dirigido, porque eu sempre pensava comigo assim, por que as pessoas... Eu desde criança eu via Beatles, né? Elvis, quando era criança, um exemplo, né? E se for ver o repertório deles, é muito amplo, né? Não é lei, tanto é que eles batizaram os reis do Iê, porque não tinham como dar um clichê para eles, né? A banda de rock. Beatles não era banda de rock, né? Sim, agora, sim. Não era. Porque eles gravavam bolero, gravavam uma canção, gravavam rock, gravavam daí, começaram a sofisticar nos últimos discos deles, com música clássica. Então eu sempre admirei isso. E desde uma criança até uma pessoa mais idosa gostar do trabalho deles. Lulu Santos é um artista que eu admiro isso, que ele tem esse leque, né? Então, de alcance, né? Sempre fuge uma coisa... O alcance, Oi? Né? É a questão do... O alcance, é. Sempre fugir de fazer uma coisa muito dirigida, assim, né? Então, beleza. Uma música que tenha... não é o da moda, né? Mas que tem um leque de opções, assim. E a música Alguém Olhando o Mar sintetiza esse teu trabalho? Ele sintetiza que a partir do momento que foi feita a seleção das músicas aqui... que foi escolhido tudo, eu percebi que a maioria delas foram as que tinham tendência de falar da natureza, do mar, na lua, e daí o que me veio a ideia, né, aquilo refletindo, falei, alguém lendo o mar, né, então a ideia da letra, se você perceber, vai dizer alguém que está com um pensamento muito profundo, tem uma, né, ele está questionando muitas coisas, e quem vê ele de longe só imagina que ele está só olhando o mar, tem alguém olhando o mar. Não sabe o que está se passando na cabeça daquela pessoa, né? Legal. Então, isso tudo sintetiza o disco, né? Que cada canção remete a essa ideia. E qual é o próximo passo do disco? É o lançamento, né? O lançamento vai ser quem tiver, está aqui em Curitiba? Sim. Na sexta-feira, dia 21 de setembro agora. Desse setembro agora, aonde vai ser? Aqui no Canal da Música, na TV É Paraná, no auditório do Canal da Música. Vai ser a partir das 21 horas, vai ser o lançamento. A produção tá todo vapor aí, tá isso? Ah, beleza, estamos ensaiando aí, tá redondo, estamos bem animados assim, com os ensaios. Estamos trabalhando em 5 músicos, né, o Sandro Viziani no teclado, o Gerson Rosa Martins na bateria, Bira Natural no contrabaixo, o Hélio Robach no violão, e tem as participações especiais ainda do Edemilson Torres, do Wilson Quintiliano e do Valdir Cardoso. Estão participando junto ali. E vamos cantar também duas músicas, uma história bem interessante de uma senhora que veio gravar um trabalho dela aqui. Legal. Trouxe umas letras e tal, e a gente acabou fazendo uma parceria junto, e as duas músicas dela também estão rolando aí, então vão entrar também no show. Bidu, sucesso no teu trabalho, muito obrigado pela sua gentileza de participar do nosso programa, admiro muito o teu trabalho, tua história, tua força, tua crença em cima da tua arte, e espero que uma outra oportunidade a gente venha conversar de novo, né? E estamos sempre acompanhando você aí com todos os seus amigos. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Bruno. Fico muito feliz aí com o seu apoio, né? E muito honrado de participar do seu programa e ter esse carinho, essa atenção sua, né? E peço a todos aí que têm interesse em divulgar seu trabalho, meus amigos aqui, que eu conheço, ou não tenho contato de Curitiba, que procurem o Bruno também, que ele está dando um leque muito grande para a gente. Perfeito, muito obrigado. E o pé da letra, ao pé da letra acaba aqui, hoje. E a gente termina com a música Alguém Olhando o Mar, do Bido Porfírio, que estará, dia 21 de setembro agora, lançando seu CD. Valeu, muito obrigado a todos, Rádio Sarau, ao pé da letra, volta quinta-feira que vem. Obrigado, valeu.